O pouco que eu fiz fez mó barulho, uou. Escrevo com giz, por isso é aula show. Queri tudo que quis, né, vacilação. Pra quem nasceu rico é fácil, fala que é ostentação. O pouco que eu fiz fez mó barulho, uou. Escrevo com giz, por isso é aula show. Queri tudo que quis, né, vacilação. Pra quem nasceu rico é fácil, fala que é ostentação. Fala, merda. Só depois que homem preto parte recebe homenagem. Então não espera um carnaval pra festejar. Peixe no bolso de troco, ela achou que era miragem. Eu sentado naquela mesa de jantar, falei. Eu quis comprar a loja toda, isso é de lei. Dinheiro pra racista no final. Olha pra mim, não precisa morrer pra ver Deus. Guerreei, não caí pra P2. Hipócritas que nem fariseus. O meu faro me fez faraó. O fardo me fez bem, mas doeu. Quando os cuzão fugiu, nós ficou. Me achei quando a cena se perdeu. Papo reto igual Pedro Cardoso. Te traçando igual Paulo Caruso. Tô falando de caricatura. Nós é arte popular sem abuso. Crescemos vendo Carandiru. Minha filha assiste Macho Urso. Isso te muda inteiro por dentro. Só não pode mudar seu discurso. Sacola do Off-White da Prada. Eu chorando com euro no bolso. Travessei o oceano pra entender que o dinheiro não vale o esforço. Problemas que nunca pensei em ter, era querer voltar de Paris. Na real a grana vale o esforço. Pensa num pesadelo feliz. Bem antes do mar que a vida me fez tais som. Só quem vive em off entende como o pai tá on. Bem antes do mar que a vida me fez tais som. Só quem vive em off. Eu chorei. Por isso choveu na sua casa. Te falei. Não precisa morrer pra ver Deus. O pouco que eu fiz fez mó barulho, uou. Escrevo com giz, por isso é aula show. Queria tudo que quis, né, vacilação. Pra quem nasceu rico é fácil, fala que é ostentação. O pouco que eu fiz fez mó barulho, uou. Escrevo com giz, por isso é aula show. Queria tudo que quis, né, vacilação. Pra quem nasceu rico é fácil, fala que é ostentação.